Ó, que louco. Toda vez que o cara vai pro show e tal, muitas vezes o cara nem sabe o que tá, a gente tá passando e tal em casa e o caralho. Mas a gente encarna isso, entra dentro do carro, vai pro show, várias vezes discute com vários caras antes de subir do palco, resolve várias tretas. Mano que toma tiro na porta da festa, mano que vem pedir ajuda na hora de ser subir no palco. Mas é várias cobranças, vários irmãos, tudo no mesmo sofrimento, tudo na mesma corrida. E a gente tá aí caminhando contra o vento, contra a ventania, né? Mas é o seguinte, vários manos também não entendem o que a gente faz, vários baratos loucos em hora assim, improvisada, o Brau com o Kleber, o Brau comigo, trocando a ideia ali, falando, não, vamos fazer tal barato, pá. Aí, de repente, surgiu a ideia de chamar uma mina pra dançar no palco, tá ligado? Isso foi pra resgatar a época da função e tal, e relembrar os velhos tempos dos bailes que a gente ia, o caralho. E a música é essa daí, nego.